do portal. Acho ele tinha um seco mortal. Era a noite do outubro vazio. O fim do meu ano fatal. Era o pé desse lago sombrio. Na velha região. Do pé do sombrio da fria floresta espetista. Do fim do meu ano fatal.